Dizia que eu sou filho das musas. Com efeito. Desde que me conheci, achei-me logo entre elas. Elas me influíram a inspiração e o gosto da poesia. De modo que, desde os mais tenros anos, fui poeta. Sim, senhor, mas. Mal comecei a ter entendimento, achei-me logo entre a poesia e a prosa, como Cristo entre o bom e o mau ladrão. Ou devia ser poeta, conforme me pedia o gênio, ou lavrador, conforme meu pai queria. Segui os impulsos do gênio, aumentei a lista dos poetas e diminuí a dos lavradores. Porém. E podia ser o contrário. Há alguém que fuja a sua sina? Vossa Excelência não é um exemplo? Não se acaba de dar às suas brilhantes qualidades políticas a mais honrosa sanção? Corre ao menos por toda a cidade. Ainda não é completamente exato. Mas há de ser, deve ser. A poesia e a política acham-se ligadas por um laço estreitíssimo. O que é a política? Eu a comparo com Minerva. Ora, Minerva é filho de Júpiter, como Apolo. Ficam sendo, portanto, irmãos. Deste estreito parentesco nasce que a minha musa. Apenas soube do triunfo político de Vossa Excelência e não pude deixar de dar alguma cópia de si. Introduzi-me na cabeça a faísca divina, emprestou-me as suas asas e arrojou-me até onde se arrojava Píndaro. Há de me desculpar, mas agora mesmo parece-me que ainda por lá ando. Ora, dá-se. Longo tempo vacilei. Não sabia se devia fazer uma ode ou um poema. Era bem melhor o poema, por oferecer um quadro mais largo e poder assim contar mais comodamente todas as ações grandes da vida de Vossa Excelência. Mas um poema só deve pegar do herói quando ele morre, e Vossa Excelência, por fortuna nossa, ainda se acha entre os vivos. A ode presta-se mais. Era mais curta a si própria. Dessa opinião, foi a musa que me inspirou a melhor composição que até hoje tenho feito. Vossa Excelência vai ouvi-la. Perdão, mas agora não me é possível. Mas. DK, lerei mais tarde. Entretanto, cumpre-me dizer que ainda não é cabida, porque ainda não sou ministro. Mas há de ser, deve ser. Olhe, ocorre-me uma coisa. Naturalmente, hoje à tarde, já isso está decidido. Seus amigos e parentes virão provavelmente jantar com Nossa Excelência. Então, no melhor da festa, entre a pera e o queijo, levanto-me eu, como Horácio à mesa de Augusto. E desafio a minha ode. O que acha? É muito melhor. É muito melhor. Será melhor não a ler, pareceria encomenda. Ó, modéstia, como assenta bem eu e um ministro. Não é modéstia. Mas quem poderá supor que seja encomenda? O seu caráter de homem público repele isso, tanto quanto repele o meu de poeta. Há de se pensar o que realmente é. Homenagem de um filho das musas a um aluno de Minerva. Descanse. Conte com a sobremesa poética. Enfim. Agora diga-me, quais são suas dúvidas para aceitar esse cargo? São secretas. Deixe-se disso, aceite, o que é verdadeiro. Vossa Excelência deve servir o país. É o que eu sempre digo a todos. Ah, não sei se sabe, de há 5 anos a essa parte eu tenho sido cantor de todos os ministérios. É que, na verdade, quando o ministério sobe ao poder, há razões para acreditar que fará a nação feliz. Mas nenhuma fez, este há de ser exceção, Vossa Excelência. Você está nele e há de obrar de modo que mereça as bênçãos do futuro. Ah, os poetas são um tanto profetas. Muito obrigado, mas há de me desculpar. Devo sair. Eu também saio e terei muita honra de ir à ilharga de Vossa Excelência. Sim, mas devo sair daqui a pouco. Bem, eu espero. Mas é que eu tenho de ir para o interior de minha casa e escrever umas cartas. Sem cerimônia, sairemos depois e voltaremos. Vossa Excelência janta às 5? Ah, quero esperar. Quero ser dos primeiros que o abracem. Quando vier a confirmação da notícia, quero, antes de todos, estreitar nos braços o ministro que vai salvar a nação. Pois fique, fique.